Sofrer porque ele te largou. Sofrer porque ele te largou. Ai, bê. Eu vou pra farra com as amigas e hoje vou me vingar. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Assoliu pra mim. Mistura de arrocha com lambada, uma pegada diferente. Sofri porque ele te largou. Sofri porque ele te largou. Sofri porque ele te largou. Sofri porque ele te largou. Ai, bê. Eu vou pra farra com as amigas e hoje vou me vingar. Atenção, meninas. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Oi, toma, toma, toma. Acelerou, acelerou, acelerou. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vai no chão, vai, vai no chão, vai. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma. Que gostoso, mãe. É por isso que eu digo, eu só quero o Nordeste.